vontade de amar você. Ai, como eu te adoro, meu bem. Confesso, não é normal. É muito desejo gostoso, sobrenatural. Tô com saudade, quero te ver. Felicidade, cadê você? Que febre, que fogo que dá. Meu Deus, eu não vou aguentar. É muita loucura, gatinha, vem logo pra cá. Felicidade.